Calcada. Um recado pras meninas recalcadas, ô miga. Miga do céu, miga, vou falar um bagulho pra você, ó. Para de ter recalque das maravilhas do mundo. Para de falar da miga. Deixa ela dançar, pô. Bum, bum. Bum, bum. É os bagulho que acontece, gente. Bum, bum, bubalha, acontece. Uma amiguinha fica falando da outra. É, tá ligado? É um tal de sobe e desce. Mas o recalque tá a mais, que coisa escrota. Se liga, uma tá chamando atenção quando dançou. E a amiga com recalque parou. Oh. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai bugando, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, jogando. Vai endoidar com a maluca. Vai endoidar com os quebrada. Vai endoidar com a maluca. Vai endoidar com os quebrada. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, balançou. Recalque bugou. Bum, bum, balançou. Vai, recalque bugou. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai bugando, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, bum, jogando. Bum, bum, bum, bum, jogando. É, Jorginho. Mais pobrinho no grave, Jorginho. Tá mais, pô. Tá tremendo o bigode. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. E aí, legenda funk? Original!